Você e eu não podemos abrir mão de uma administração do tempo correta. E é muito simples. A administração perfeita de um tempo tem como prioridade número um Deus. Tempo com Deus, oração, estudo da palavra, culto. Prioridade número um, Deus. Prioridade número dois, família. Não ache que você vai administrar o teu tempo de uma forma melhor se Deus não estiver em primeiro lugar. Se a tua família não estiver logo depois de Deus, gastando tempo com a esposa e com os filhos. E terceiro, na administração correta do nosso tempo, em terceiro lugar, está o nosso cuidado com as vidas. Pode ser que você me pergunte, mas então que tempo que eu vou administrar a minha empresa? Você chega 8 horas da manhã, entra no seu escritório e invoca a presença de Deus. Você precisa atender a esposa, precisa atender os filhos, dê prioridade a eles. Gaste tempo com eles, invista neles. Mas e que horas eu vou começar a vender? Que horas eu vou começar a faturar? Quando surgirem os clientes. Quando for atender alguém, um fornecedor, um cliente, um profissional, tenha em mente, é uma vida preciosa para Deus. Não é apenas alguém que vai me dar dinheiro. É uma vida preciosa para Deus. Embora eu possa servi-lo e ter um retorno financeiro, eu quero primeiro servi-lo. Eu quero primeiro abençoar esta vida. Eu quero primeiro alimentar esta vida com a presença de Deus, com os recursos, o serviço, os produtos que eu tenho para abençoá-lo. Mas eu quero ter em mente vidas. Por último, projetos. A administração perfeita, à luz da palavra de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Vindo em seguida, a nossa família. Em terceiro lugar, as vidas que estão à nossa volta. E por último, eu gasto tempo com os projetos. E sabendo que se Deus veio em primeiro lugar, Ele vai me iluminar nos projetos. Ele vai me livrar de ciladas. Ele vai fechar portas que não são prósperas, mas vai abrir as portas que Ele tem para mim. A palavra do Senhor declara nos Salmos de número 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.